pouco basta. Sei que pouco basta. Muita energia gasta. Amor forma de brasa, brasa. Muito pouco basta. Sei que pouco basta. Muita energia gasta. Amor forma de brasa, brasa. Movimenta sem cansar. E eu me encontro no silêncio, nos estalos, nos ruídos que a gente faz. Trocar toques é um anúncio. Virou fumaça tudo aquilo que ficou pra trás. E então sentimos o fogo arder. Pouco basta, sei que pouco basta. Muita energia gasta. Amor forma de brasa, brasa. Muito pouco basta, sei que pouco basta. Muita energia gasta. Amor forma de brasa, brasa. Um sentimento tão raro, sorriso tão fácil, é assim nós dois. Problema a gente devora, não importa a hora, agora ou depois. Não é conto de fadas, é a vida real. No meio do caminho não vai ver o final. Sensação boa de te ver e não saber o que esperar. Sensação boa te conhecer e aprender o que é amar. Sensação boa te tocar e ver sua queima devagar. Muito pouco basta, sei que pouco basta. Muita energia gasta. Amor forma de brasa, brasa. Muito pouco basta, sei que pouco basta. Muita energia gasta. Amor forma de brasa, brasa.